Eu acho que muitos cristãos pensam que Jesus morreu para que eles fossem para o céu. Esse é o seu alvo principal, nos salvar de nossos pecados, para que estejamos toda a eternidade com Ele, mas Ele quer que você aproveite a viagem, aproveite a jornada. Ele quer que sejamos completos, não cheio de buracos, mas completos. Isaías 61, 1 a 3 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois o Senhor me ungiu e me qualificou para pregar o Evangelho das Boas Novas. Você não está feliz hoje que é a unção que te qualifica para a obra do Senhor? Jesus disse que Ele chamou a pregar aos mansos, aos pobres e ao aflito. Em outras palavras, Jesus veio para as pessoas problemáticas. Quando se habilitam. Certo. Ele me enviou para curar e restaurar os quebrantados de coração. Eu vou te falar daqui a pouco que eu acho que seja uma pessoa quebrantada de coração. Para proclamar a liberdade. E a abertura de prisões e dos olhos daqueles que estão presos. Para proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano do seu favor e o dia da vingança do nosso Deus. E confortar todos os que choram. Ele me enviou a consolar acerca daqueles que choram em Sião. Que lhes dê ornamento ao invés de cinzas. Óleo de gozo no lugar da tristeza. Vestido de louvor e não com o espírito pesado, sobrecarregado e angustiado. A fim de que se chamem carvalhos de justiça. Fortes, consistentes e magnificentes, distinguidos por retidão, justiça e postura correta com Deus. Plantação do Senhor. Para que Ele seja glorificado. Eu tinha muitas feridas, muitas dores, muitos machucados, espinhos, mágoas na minha vida. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, abusada mentalmente e emocionalmente. Minha mãe não sabia o que fazer quanto a isso. E ela estava sendo ferida no processo, então ela não resolveu isso. Eu posso garantir que se você não lida com uma coisa, isto não a faz ir embora. Eu pensava que quando eu saísse de casa com 18 anos, o que era o meu plano por muito tempo, uma vez que eu achava que ninguém ia me ajudar, eu decidi que eu ia sobreviver, me tornei uma sobrevivente. Mas eu posso te falar que Deus quer que você seja mais do que um sobrevivente. Amém. Ele quer que você seja mais do que vencedor. Ele quer que a sua dor se torne ganho para mais alguém. Ele quer que a sua bagunça se torne a sua mensagem. Ele quer que a sua bagunça se torne seu ministério. Eu amo quando Jesus disse, depois de ter alimentado a multidão, Ele disse, ajuntai as sobras. Que nada seja desperdiçado. Então mesmo que você esteja aqui hoje ou assistindo pela televisão, e você sente que a sua vida não passa de uma bagunça de sobras. Jesus diria a você, ajuntai as sobras, traga-as para mim. E eu farei algo. Ele faz mais do nada que nós com alguma coisa. Então, mesmo que você se sinta um zero à esquerda, aprenda a dar a Deus não somente o que você é, mas especialmente lhe dar o que você não é. Estamos sempre tentando dar a Deus algo. Eis aqui o meu dom, eis o meu talento. Eu sou forte nisso, bom naquilo. Dê a Ele tudo o que você não é. Dê tudo do jeito que você está. Você não é nenhuma surpresa para Deus. Ele sabia que estava pegando quando te chamou para um relacionamento. Com Ele. Deus não me chamou e depois de algumas semanas, oh, cara. O que foi que eu fiz? Ele tinha mais esperança para mim do que eu tinha por mim. Certamente mais esperança por mim do que a maioria dos meus amigos. Apenas não percebemos realmente o quanto Jesus quer ajudar as pessoas machucadas. Se você está bagunçado, você é uma pessoa por quem Jesus morreu. Amém. Se você é manso, pobre, aflito, machucado, sente-se perdido, bagunçou a sua vida, você não precisa afundar em vergonha e medo. Você é uma pessoa a quem Jesus veio resgatar. Eu fui muito machucada nos primeiros 23 anos da minha vida. E então eu gastei os próximos 10 ou 15 tentando esconder. fingindo que isso nunca existiu. Eu pensei que se fugisse eu não teria problema, mas eu não sabia que estava dentro de mim. Você tem que resolver essa coisa. Eu vou falar para você, eu quero que entenda. O que está enterrado vivo nunca morre. Você tem que lidar com isso. Não pode apenas colocar de lado. Hoje, quando eu conversei com os pastores, eu disse que temos que nos certificar que não seremos curadores feridos. Temos que nos certificar que ao ministrar para as pessoas estamos resolvendo nossas próprias causas. Amém. Eu agradeço a Deus pelo movimento da fé e tudo que já foi alcançado pelo movimento da fé. Eu fui batizado no Espírito Santo em 1976. Aprendi sobre fé, aprendi sobre como receber de Deus pela fé e não. Quero que isso seja desencorador, mas quase sempre as pessoas levam as coisas ao extremo. Uma das coisas que acontece com muitas pessoas de fé, ou era que pensávamos que se fôssemos cheios de fé não teríamos problemas, e se fôssemos cheios de fé não nos machucaríamos. Isso leva as pessoas a uma área onde não podem ser honestos uns com os outros, nem honestos sobre o que estão passando, porque se sentem que se tivessem fé o suficiente, sequer estariam passando. Quando você sente que não pode falar sobre as coisas, e sente que não pode revelar essas coisas, e sente que não pode ser honesto a respeito, tudo que escondemos tem poder sobre nós. Eu fiz duas afirmações importantes e eu quero que as entenda. O que é enterrado vivo nunca morre. O que escondemos tem poder sobre nós. Há uma boa razão para a Bíblia dizer para confessarmos nossas faltas uns aos outros, para que sejamos curados e restaurados. O tom espiritual da mente e do coração. Isso não quer dizer que você tem que mostrar suas falhas para todo mundo. Mas é tremendo quanto pode se ajudar as pessoas algumas vezes apenas verbalizando. Eu não quero dizer falar sobre isso apenas por falar o tempo todo. E eu não quero dizer falar sobre isso para reclamar o tempo todo. Eu quis dizer, olha, eu estou tendo um problema com isto. E preciso de oração, ou de ajuda, ou preciso desabafar sobre isso e compartilhar e expor isso para que o diabo não coloque na minha cabeça o tempo todo. Eu tenho uma coisa que eu vou usar este fim de semana e você vai se sentir muito confortável com. Essa cadeira de balanço que eu trouxe. Eu não estou com ela porque eu sou velha e eu não posso carregar, não é isso que eu quero dizer. Eu apenas quero te mostrar que muitas pessoas vivem em uma cadeira de balanço. E o que acontece quando você balança? Quando você está tão ocupado, colocando constante esforço, mas não vai a lugar nenhum. Amém. E Deus me deu essa ideia para usar essas coisas nestes dias. E nossa equipe de televisão disse, você tem que deixar essa cadeira de balanço no púlpito todo fim de semana. Eu disse, se eles não lembrarem de mais nada. Quando o fim de semana acabar, toda vez que estiver gastando tempo vivendo do passado, vagando com culpa, sentindo pena de si mesmo, entenda. Com raiva, amargo, ressentido. Quero que se lembre desta mensagem e quero que o Espírito Santo fale com você. Sai fora dessa cadeira de balanço. E continue a vida. Eu não tive um bom começo na minha vida. Como muitos de vocês, quantos aqui não tiveram um bom começo? Eu me senti mal por causa disso por um bom tempo. Eu apenas me retive em raiva, culpa, vergonha, amargura, ressentimento. Eu odiava as pessoas. Todos me deviam. Eu tinha um chip no meu ombro e estava ocupada. Eu tenho ciúmes. Estou com raiva. Me sinto mal. Maria, eu levantei e eu pensei, sabe de uma coisa? Isso está acabando comigo. E eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu decidi que mesmo que eu não tenha tido um bom começo, eu tomei uma decisão de que iria jogar essas mentiras para trás e que eu teria um ótimo final. Eu quero que alguém aqui hoje, que pegou o problema para vir aqui, faça uma linha na areia e diga, já chega. Eu não vou olhar mais para trás. Eu não vou sentar no meio do deserto olhando para a terra prometida da minha cadeira de balanço. Eu vou me levantar, eu vou sair desta bagunça e não importa o que aconteceu, não me importo de quem foi a culpa, não importa o quão injusto foi, eu não posso fazer nada quanto aquilo, mas eu posso fazer algo sobre isso. Eu não posso fazer nada quanto ao meu passado, mas eu posso fazer muito para cooperar com o meu futuro. Eu fui recriado em Cristo Jesus. Renascido! Para que possa fazer as boas coisas que Ele conquistou para mim e viver a boa vida. E que Ele preparou e conquistou. Recriado, um novo começo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ah, Paulo disse, uma coisa eu faço, esse é o meu desejo, esquecendo as coisas que para trás ficam e pressionando. Essa é a parte que não gostamos. Vamos para a palavra pressionar e voltamos para a cadeira de balanço. Você tem que lutar contra a dor do passado. Você terá que aprender a fazer o que é certo mesmo se sentindo errado. Você terá que aprender a fazer escolhas certas mesmo que ainda esteja ferido. Você terá que aprender como fazer a coisa certa mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. E quando estiver cansado de fazer tudo isso e achar que não pode suportar de novo, você terá que fazer mais uma vez. E fazer de novo. E fazer de novo. E fazer de novo. E assim vencerá o diabo. Porque isso é o que é permanecer. Quer dizer, pode jogar sujo o diabo, mas não vou desistir. Mesmo que você não fique até a chegada de Jesus, eu terei uma opinião e não desistirei. Amém. Muitas pessoas foram abusadas, feridas, machucadas, atormentadas, traídas. Existem vários tipos de abuso. Abuso verbal pode ser devastador para algumas pessoas. Ao falarem para você, você não é bom, nunca vai conseguir nada. Eu já ouvi isso. O que há com você? Não consegue fazer nada certo. Não fale isso com seus filhos. Me deixa só, sai daqui. Você é muito má, você é muito mal. Palavras de amor que não são ditas podem fazer muito mal também. Se ninguém te fala que você é aceito e é amado, você pode pensar que não é. Te imploro hoje a parar de determinar o seu valor pela forma que outras pessoas te trataram. Não pense que em todo tempo que alguém te trata mal, você tem um problema. Talvez eles tenham. Amém. Temos uma epidemia na nossa sociedade de pessoas inseguras que não têm confiança. Quero dizer, literalmente uma epidemia. É quase que impossível achar pessoas que não têm insegurança nenhuma. Nós temos que saber quem somos em Cristo e parar de nos valorizarmos pelas pessoas que conhecemos ou nossa aparência ou pelo que sabemos ou que nós temos. Ah, que tipo de emprego nós temos? Qual a etiqueta das nossas roupas? Qual o nosso carro, nosso grupo social? Você é precioso pelo fato de que Deus ama você tanto que enviou o seu único filho para morrer uma morte horrível no seu lugar para você ser livre. E te convencer de que liberdade é a sua vida. Sabe de uma coisa? Eu decidi isso. Pode parecer meio louco, mas... não quero estar satisfeita em apenas ir pro céu quando morrer. Quero dizer, isso é ótimo. E se não pudesse ter mais nada, estaria feliz por isso. Mas Paulo já disse... ele falou em Filipenses, ele disse... estou disposto a alcançar aquilo pelo qual Jesus morreu para me salvar. Ah, bem, Jesus não morreu por mim para que eu pudesse me esforçar. Quase sem conseguir chegar no céu. Jesus disse, eu vim para que você possa ter e aproveitar a sua vida. E tê-la em abundância completa até que transborde. Eu sei os pensamentos e planos que tenho para você. Pensamentos de bem para o seu bem-estar. Para que tenha esperança. E um futuro. Não quer dizer que não temos problema, não quer dizer que nunca fazemos sacrifícios. Mas quer dizer que fomos comprados com sangue para sermos curados. Para não sangrarmos a vida inteira, nem permanecermos doentes pelas feridas do nosso passado. E não nos prendermos em algum lugar que alguém fez a nós no nosso passado. Mas para vencer este passado. E não apenas ter uma boa vida... mas ser uma grande bênção para os outros. Sermos úteis para Deus, sabe? Não apenas ir para o céu, mas levar alguém com você. Amém. Muitas pessoas têm bastante de Jesus para mantê-las longe do inferno, mas não bastante para viverem em vitória. Eu creio que uma pessoa de coração quebrado é alguém cuja a personalidade está bagunçada. Não estou tentando ser doutrinária, mas... fazer algo prático quando você pensar no que é uma pessoa de coração partido, eu acho que é alguém que... não está funcionando bem. Sua personalidade está bagunçada. Não pensam direito. Não podem pensar de acordo com a palavra de Deus. Eles pensam de acordo com o que lhe falaram. Ou com o que o mundo tem a dizer. Ou com o que as pessoas lhe disseram. Veja, se você não pensar direito, então será enganado. E ser enganado quer dizer que cremos em mentiras que Satanás mente para nós e acreditamos. Mesmo que ele nos fale não seja verdade ou cremos, nisso se torna. Por quantos anos o diabo me falou que eu nunca superaria o que eu passei? Ou talvez que teria que viver uma vida medíocre? Ah, você sabe, enquanto eu acreditei nisso, foi exatamente o que eu tive. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia e a ver que eu posso superar, superar isso totalmente... e não apenas superar isso, mas de alguma forma eu posso pegar esta coisa horrível que aconteceu comigo e ele pode fazer isso cooperar para o meu bem na minha vida. Que de algum jeito eu posso até ter uma vida melhor por causa do que aconteceu comigo do que se não tivesse acontecido assim. Ninguém normal pode pensar desta forma. Me intriga quando alguém me fala que eles olham para mim como sua mãe espiritual. Eu queria ser mãe do mundo inteiro. As pessoas são órfãs e não deviam ser, sabe? Ele nos adota e nos leva à comunhão com Ele. Temos que aprender que está tudo bem sentir-se bem consigo mesmo. Não vem de Deus odiarmos a nós mesmos. Você precisa gostar de si mesmo. Precisa aceitar a si mesmo. Precisa abraçar-se com toda a sua diferença. Deve abraçar-se. Temos que parar de competir e de nos comparar. Talvez alguém aqui esteja cansado de ser um camaleão, mudar e ser isto. E ser o que eles querem, ser aquilo, se eles querem que você seja. Eu tentei tanto ser como a maioria das pessoas. Um dia estava tão frustrada, eu disse, Deus, eu não sei o que eu tenho que ser, mas me ajuda. Eu tentei ser como Dave, eu tentei ser como meu vizinho, eu tentei ser como a esposa do meu pastor. Ela era muito doce e tinha um dom de misericórdia. Imaginou isso? E eu nem tive que te falar, certo? Ela era tão pequena e tão doce. E eu era assim, bem, Deus te abençoe. Ela tinha esse dom de misericórdia. As pessoas a procuravam para aconselhamento. E ela, oh... me conta mais. E eu pensava que já ouvi demais. Imaginei o seu problema em 2 minutos depois que você entrou pela porta. Sabe, uma das coisas que faz as pessoas religiosas ficarem com raiva de mim acima de tudo é porque eu digo, eu gosto de mim assim. Você tem que dizer isso sobre si mesmo. Você tem que poder olhar no espelho e dizer, Deus me aprova. Oh! Eu não disse que ele aprova tudo que você faz, há uma diferença no seu ser e no seu fazer. Mas Deus aprova você. Ele falou com Jeremias, em Jeremias 1:5, antes que você nascesse. Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te conheci e eu te aprovei como meu instrumento escolhido. E Jeremias tinha medos, ele tinha medo das pessoas. E Deus o corrigiu pelo seu medo, então ele sabia que Jeremias tinha falhas. Ele sabia que ele não ia fazer tudo certo e Deus ainda falou, eu te conheci. Cara, o que é isso? Eu te conheci, eu sei tudo que você fará de errado, cada coisa estúpida que você vai dizer, Joyce. E eu te aprovei como meu instrumento escolhido. E eu te chamei como profeta para as nações. Deus quer usar você. Sua força aperfeiçoa em nossa fraqueza. Aleluia. Você tem que aprender a pensar certo. Eu não estou dizendo estar apaixonado consigo mesmo, mas precisa amar de forma equilibrada. Há uma diferença. Não estamos falando de egoísmo, egocentrismo, é tudo sobre mim, eu sou maravilhosa. Não é disso que eu falo. Mas estou falando de poder dizer, eu tenho este problema, esse outro. E eu amo a Deus, e eu quero que Ele conserte cada um deles. Eu estou perante Deus o tempo todo, pedindo que faça o que for preciso. E eu estou a caminho. Eu não cheguei ainda, mas eu vou aproveitar a jornada. A parte do que eu vou aproveitar é desfrutar de mim mesma. Vire para a pessoa do seu lado, olhe bem nos olhos dela e diga, eu não tenho que ser igual a você para gostar de mim. Amém. Igreja. Uma das coisas mais tristes me aconteceu ano passado foi durante as férias de Natal. Eu estava fazendo compras. Eu comprei uma coisa numa loja. E a moça me disse, eu te vejo na TV. Mas não sou cristã. Ela disse, eu era, mas agora eu sou da... E ela falou o nome de... uma religião falsa que... não adora ao Deus verdadeiro, né? Crê em Jesus. Eu disse, bem... ela disse, eu realmente gosto do seu programa, mas não sou cristã. E... bem... espero que você não esteja só confortável em me ver lá. Ela parecia amigável, então eu disse... o que você achou de atrativo na sua seita? Para que você desistisse do cristianismo. Você sabe o que ela disse? Ela disse, eu só senti que quando eu ia à igreja, eu era levada a me sentir mal. Por mim mesma. E pelas coisas erradas que eu fazia. E ela diz, essa religião que eu estou me ensina que... ela me ensina que eu sou boa. Que eu tenho bondade em mim. Eu disse, mas se você ouvir o evangelho pregado da forma certa, os cristãos também dirão que você tem bondade de Deus que habita em você e que a bondade de Deus vai fluir através de você. A bondade de Deus vai fluir através de você. O humanismo diz, é minha, eu consegui, sou eu. Mas o cristianismo diz, é Cristo em mim. Que somos novas criaturas em Cristo. que a nossa esperança está nele. Ela disse, bem, você pode não me convencer hoje, mas a esperança eu continuarei a ver o seu programa. Isto não é triste. Não é triste. Há tantas pessoas tentando ter um relacionamento com Deus. E ninguém fala para elas o bastante para que tenham ao menos um relacionamento certo com Deus. As pessoas têm que ser confrontadas com a verdade de forma simples e direta e não há jeito de fugir disso. Não há lugar para onde correr. Não temos que ser religiosos com as pessoas. Precisamos ser simples e diretos com as pessoas. Amém. Amém. Deus te ama. Você não tem que sair por aí sentindo-se podre por ser assim. Precisa se arrepender dos pecados, mas quando se arrepende, Ele te perdoa. Você não tem que se desgastar pesando a sua vida, insistindo com a mesma coisa sempre e sempre, e nunca chega a lugar nenhum. Amém. Você pode deixar o que ficou para trás, pode aprender a pensar certo, aprender a não viver pelos seus sentimentos. Pessoas que estão magoadas, a vontade delas não funciona direito, ou querem voltar, ou querem deixar todo mundo pisar nelas, porque estão com tanto medo na vida, ou elas querem controlar tudo. Tudo está sem equilíbrio para a pessoa que está ferida. E precisamos ter equilíbrio. As pessoas que estão feridas normalmente não têm bons relacionamentos com ninguém, porque elas não sabem como ter ou como manter bons relacionamentos. Amém? Jesus veio para curar o coração ferido. Ele veio ligar as nossas feridas e curar as nossas dores. Nos dá beleza por cinzas. Olhe de alegria ao invés de choro, vestes de louvor ao invés de angústia. Mas quer saber, você tem que entregar as suas cinzas para ter a beleza. Um dos grandes problemas que temos é que muitas pessoas querem estar em cinzas. Até leem as suas Bíblias e ainda se seguram nas cinzas. Até citam Isaías 61, 1 a 3 e seguram as suas cinzas. Sim, Senhor. Eu fui maltratada quando eu era criança. E agora sou essa pessoa ferida que todos precisam passar a vida tentando me ajudar. Na minha festa de autopiedade, eu me sinto triste na segunda, na terça estou deprimida, na quarta com raiva. Estou ocupada, não estou? Algumas pessoas até religiosamente ocupadas. Podemos estar até ocupados fazendo boas obras. O mundo está cheio de pessoas feridas usando máscaras. Porque elas ou não sabem o que devem ser, se perderam há muito tempo atrás. Ou elas pensam que sabem o que são e se envergonham de quem são. Se sentem inaceitáveis. Então eles têm que fingir todo o tempo que tudo está bem quando não está. Davi admitiu quando estava ferido. Você não consegue ajuda até admitir que precisa dela. Pare de tentar impressionar todo mundo e a si mesmo com suas coisas. Acho que nosso motivo na vida se torna, olhe para mim, e eu ajuntei tudo isso. Irmã super cristã. Irmão santo. Queremos ser super ovelhas, e super e ovelha não podem estar juntas. Jesus nos chamou de ovelha porque elas são burras. Elas não podem atravessar o jardim sem ninguém as levar. Elas comeriam coisa venenosa e tudo que achassem. Quando chegamos a um relacionamento com Deus, e acho isso tremendo, há uma mudança divina que supostamente toma lugar. Ele nos dá justiça, Ele troca nossa vergonha pela sua justiça. Ele toma nossa culpa e nos dá sua justiça. Ele toma a nossa culpa e nos dá a sua justiça. Quando eu casei com o David, ele tinha um carro e eu não tinha. Assim que eu disse aceito, eu tinha um carro. Agora, aquele carro não se tornou meu enquanto estávamos noivos. Eu não ganhei seu nome. Quando estávamos noivos. Alguém imaginou isso? Alguns estão apenas namorando Jesus. Ainda não disseram eu aceito. Você diz sim para o seu cônjuge, está dizendo um sim que é eterno para muitas coisas que você não sabe por que está dizendo sim. E... temos que dizer um sim eterno para Deus hoje. Sim, Senhor, para tudo. Eu confio em ti com a minha vida. O que quiser fazer comigo, quero que faça. Teu plano pode não ser o meu, mas eu digo sim hoje. Estou dizendo sim. Sabe o que acontece? Quando somos sinceros e dizemos esse eterno sim para Deus, e entramos num relacionamento sério com Deus, e há uma enorme diferença entre ir à igreja e ter um relacionamento dedicado e muito sério com Deus, sabe? Você sabe. Há uma grande diferença. Em fevereiro de 1976, eu me tornei uma cristã séria e comprometida. Eu era cristã antes disso e eu creio que teria ido para o céu. Eu entendi a mensagem da graça. Eu amava a Deus, mas eu posso te dizer agora que eu não tinha nenhuma vitória na minha vida e não estava afetando a vida de ninguém de forma positiva. Eu não tinha dito esse eterno sim. Tinha os meus planos e eu queria que Deus os abençoasse. Amém. Mas eu posso te dizer... quando eu casei com Dave, o que ele tinha se tornou o meu e o que eu tinha dele. Bem, eu tive a melhor parte do negócio porque ele tinha algumas coisas e eu não tinha nada. Aí, de repente, eu tinha móveis, uma casa, um carro. Oh, aleluia! Ótimo negócio. Olha, quando você entra em um relacionamento com Jesus, há uma troca divina, ele pega a sua bagunça e ele te dá justiça. Você lhe dá suas cinzas e ele te dá sua beleza. Ele conforta os que choram. Vestes de louvor por espírito angustiado. É maravilhoso. Uma troca divina. Esperança em troca de desespero. Abundância no lugar de pobreza. Mas temos que fazer um investimento. Entregue suas cinzas. Igreja, eu me sentia antes tão ruim comigo mesma. Tinha que ter a minha festa da autopiedade várias vezes e toda vez que o Dave estava sempre ali tentando me convencer que ele me amava, então eu sentia e me sentia mal comigo mesma porque eu era insegura. Eu gastei todo dia cozinhando aquele almoço. E você nem sequer falou que estava bom. Tudo bem, vou pra sala e assisto outro jogo de beisebol. Brinque com as crianças enquanto eu fico aqui e tento limpar esta bagunça e pensar como vamos pagar as contas. Ninguém me ama mesmo. Minha vida não serve pra nada se eu não tivesse sido abusada. Eu te falo. Eu peguei minhas cinzas e as abri e olhei pra elas por um pouco e chorei. Eu tive uma festa de autopiedade. Então, no outro dia, eu estava toda cansada. Com dor de cabeça, de pescoço, dor nas costas. Tem que ir ao médico, eu não sei o que está errado comigo. Algo está errado comigo, deve ser meus hormônios. Eu não sei o que é, apenas... não tenho mais energia, não sei o que está errado. Ah, vamos. Os médicos dizem que não sei qual porcentagem, mas uma boa porcentagem de... todas as doenças, os sintomas são reais, mas estão ligados a algo emocional. Você não pode ficar chateado o tempo todo e isso não te afetar fisicamente. Amém? Sai da sua cadeira de balanço! Abre em João 11. Aleluia. João 11, 21. Marta disse a Jesus: Mestre, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que Jesus disse? Ele não disse: sim, eu queria estar aqui. Ele disse: seu irmão há de ressurgir. Há uma ressurreição chegando. Eu tenho uma mensagem para você. Você pode passar pela sexta-feira. O domingo está vindo. Amém. Quantos sabem o que eu quero dizer com você pode passar pela sexta, você pode passar pelo que for difícil, tem um testemunho, ainda está aqui. Amém. Esse é o meu testemunho. Eu não parei, nem desisti, ainda estou aqui. E o domingo virá, eu não tenho mais que dizer. Bem, e se eu não tivesse sido abusada? Se tivesse terminado uma faculdade. Se tivesse nascido naquele lado da cidade. Se tivesse tido mais vantagem e amigos melhores. Jesus disse que nada disso importa. Você pode se levantar novamente, pode se levantar das cinzas. Você pode vencer a derrota e falha. Mas você tem que entregar as coisas. E esse fim de semana falaremos sobre entregar algumas coisas. Você tem que entregar a sua raiva, tem que entregar o seu medo. Tem que aprender se você precisar fazer algo e fazer enquanto está sacudindo. Se Deus te falou para fazer, você tem que fazer mesmo que faça com certo medo. Tem que entregar a sua ira, tem que parar de ficar com raiva das pessoas. Pare com a amargura, pare com o ressentimento. Pare de falar sobre tudo que aconteceu no passado. É um novo dia. Amém. Você pode estar assistindo isto agora e pensando, minha vida é uma bagunça. Mas eu te falo, pelo poder de Jesus Cristo, Ele pode transformar a sua bagunça no seu ministério ou na sua mensagem. Quer dizer, o que você passou pode se tornar uma ajuda para outras pessoas se você olhar para isso direito. Não importa o que você passou, isso pode deixar te fazer melhor. Ou te fazer amargurado, sabe? E para ter essa liberdade na sua vida, uma das coisas que você tem que fazer é aprender a fazer o que é certo, mesmo quando não sentir vontade de fazer. Esta tem sido uma das maiores lições para mim, porque eu estava numa tremenda bagunça. E minha bagunça se tornou a minha mensagem. Mas quando eu comecei a aprender as coisas da palavra de Deus, eu tive que colocá-las em prática na minha vida e não tinha que necessariamente querer fazer certo naquela época. Então eu vou repetir o que eu disse. Se você quer que as coisas mudem, terá que aprender a fazer o que é certo, mesmo quando ainda você não quer fazer, sabe? Deus promete que Ele nos dará beleza por cinzas. Mas você precisa lidar as suas cinzas e Ele te dará a sua beleza. Em 1994, a Joyce começou a escrever um manuscrito que representava anos de sua própria batalha interior. Esse trabalho se tornou em um livro campeão de vendas, equipando as pessoas para encararem suas batalhas e impactando milhões de vidas por quase uma década. O livro Campo de Batalha da Mente está presente na lista dos livros mais vendidos da CBA por 4 anos consecutivos. Foi impresso em 28 idiomas e mais de 1 milhão de cópias foram vendidas em 21 países. Abrangendo a área de 6 continentes e alcançando mais de 150 mil celas de cadeias. O Campo de Batalha da Mente continua a transformar vidas ao redor do mundo e agora está disponível para você em português. Todas as pessoas estão em guerra todos os dias. E a nossa mente é o campo de batalha. Para fazer o pedido de uma cópia de O Campo de Batalha da Mente, ligue para o número que está aparecendo na tela ou acesse o site www.joycemeyer.com.br. Você já alguma vez disse algo que gostaria nunca ter dito? Aprender a controlar nossa boca é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Mas isto pode ser feito. Em seu livro, Campeão de Vendas, Eu e Minha Boca Grande, Joyce Meyer ensina como ela mesma venceu a sua própria própria boca grande e que aprender a controlar o que você diz poderá mudar a sua vida totalmente. Faça o pedido Eu e Minha Boca Grande, escrito por Joyce Meyer. Ligue para o número na sua tela ou acesse o nosso site www.joycemeyer.com.br. Muitas pessoas dizem estarem apaixonadas. Elas dizem, eu te amo. Elas acreditam que o amor é uma emoção, um sentimento. Mas o verdadeiro amor não é uma emoção, nem um sentimento. O amor é uma escolha que você tem que tomar. Quando você decide amar, você está tomando a decisão de permanecer forte, independentemente daquilo que cruzar o seu caminho. Não é sempre que você sente amor pelas pessoas, especialmente quando elas nos machucam. Porém, Jesus ensina que até mesmo os pecadores amam as pessoas que os amam. Um verdadeiro cristão é capaz de amar a todos, até mesmo seus inimigos. Em seu poderoso livro, Reduza-me ao Amor, Joyce Meyer compartilha sua experiência pessoal de redescobrir o poder do amor. Este livro te ajudará a compreender o que é o verdadeiro amor. Você aprenderá como amar e a ser amado em uma dimensão maior. Você compreenderá como a decisão de amar seus inimigos poderá abrir as portas de bênçãos tremendas em sua vida. E você descobrirá a força e o poder sobrenatural daquilo que Jesus considerou ser a maior virtude de todas. Reduza-me ao Amor, escrito por Joyce Meyer, está disponível agora mesmo. Para fazer seu pedido, ligue para o número que está aparecendo na tela ou acesse o site www.joycemeyer.com.br. Você está sempre frustrado, esperando que as coisas ocorram em sua vida? No vídeo educacional Eu Tenho Pressa, Deus Não, Joyce Meyer revela por que é importante aprender a esperar em Deus e usufruir a jornada de nossa vida. Nossa atitude pode tanto nos ajudar como atrapalhar. Joyce mostra como esperar em Deus pode mudar as coisas em nossa vida e como podemos desenvolver uma das características mais importantes de nossa existência, a paciência. Para fazer seu pedido de Eu Tenho Pressa, Deus Não, de autoria de Joyce Meyer, telefone para o número que aparece em sua tela ou acesse ainda hoje o site www.joycemeyer.com.br.